enxergar o espetáculo que Deus vai fazer. E é por você. Ele constrói um palco e acende os holofotes pra lhe ver brilhar. Por você. Ele remove hemisférios, faz a noite virar dia pra lhe exaltar. Você já pode adorar, então comece a cantar o hino da sua história. O hino da sua história. Eu creio, Senhor, adora o seu Deus. Gospel Hits. Capacita, o mundo me oferece o melhor de tudo que ele tem. Não quero ser meu dono. Quebra minhas cadeias, resgata-me, Senhor. Não quero ser refém. Não vou invalidar teu sangue, ó Jesus. Morte, sacrifício, aquela cruz. O maior investimento que alguém já realizou. Não vou invalidar teu saldo de amor. Num preço incalculável o Senhor me colocou. Novo homem, separado, exclusivo para o teu louvor. Yeah!

esquecer tudo que passou, pois tudo novo Deus faz. Este é o tempo de recomeçar, tempo de Deus pra te restaurar e esquecer tudo que passou, pois tudo novo Deus faz. Este é o tempo, este é o tempo. Louvor aqui com a cantora Jéssica, Tempo de Recomeçar. Teve também o lançamento com Davi Sasser, As Margens do Teu Rio, e a voz mais que abençoada do Jairo Bonfim. Canta muito, hein? Exclusivamente seu. Muito obrigado pela sintonia aqui na sua rádio, no programa Gospel Hits. Obrigado aí pela sua companhia, né? Mais de 5 anos no ar com os melhores louvores através das principais emissoras de rádio e web rádio. E a cada semana vem pintando mais parceiros que irão levar até os seus ouvintes a mensagem de Deus através da música. Para fechar este bloco, quero enviar a paz do Senhor a Ariane Calil, na cidade de Viçosa, em Minas Gerais, oferecendo a todos os ouvintes da Rádio Melodia FM. Também quero mandar um beijão no coração do Danilo Oliveira, em Ouro Oeste, interior de São Paulo, oferecendo para todos os ouvintes e principalmente para sua família em especial. Deus abençoe a você aí, Danilo, e a você, Ariane Calil. Faça como eles, curta nossa página no Facebook, deixe o seu recado, é só pesquisar por Rede Gospel Hits. Acesse também o nosso site www.redegospelhits.com.br, nosso Twitter, @rede_gospelhits. A paz do Senhor a todos. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits é louvor, é adoração, transformação. Gospel Hits. Vamos lá então, abrindo mais um bloco aqui no Gospel Hits. Agora vamos ouvir a nova de Fernandinho, Teus Sonhos. Dedico esse louvor a Miriam Rodrigues de Guaíra, no Paraná, que deixou um recado em nosso Face dizendo que curte demais esse programa abençoado. Ai, irmã, eu também curto de montão, viu? Deus te abençoe. Alôzão para Liliane Benedito, na cidade do Rio de Janeiro, ao Emerson da Silva Lucena, que não deixou aqui a sua localização, mas mesmo assim recebe o nosso carinho. Também um alô abençoado a Rose Pomponio, em Votuporanga, onde eu resido, né? E a Janete Silva, na cidade de Limeira, onde moram meus irmãos, onde eu morei durante 18 anos da minha vida. A paz do Senhor a todos e a você que ainda não participou. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Teu rei já ganhei, minha vontade já vou ser. teu reino já ganhei. Gospel em grande estilo. God, you are an amazing God.

Consolas. Indústria. Palavra-chave: joystick. Um espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e tudo o que ele envolve. Joystick. Um programa de produção externa às segundas e quintas, da 1 às 2 e meia da tarde, no canal 2 da Antena Web. Pantanal. A telenovela que evade o pensamento por destinos longínquos e paisagens arrebatadoras, onde o sobrenatural ganha dimensão telúrica e nos transporta por uma história familiar extraordinária e envolvente. Não perca, de segunda a sexta, das 9 às 10 da noite, no canal 2 da Antena Web. Gospel Hits, o ritmo que transforma vidas. Os maiores nomes do universo gospel na sua rádio, em grande estilo para todas as denominações. Prazer enorme, eu sou o Xandelle, tá bom? Beijão no coração para você que é católico, evangélico, espírita, budista, para você que não tem religião, enfim, o Gospel Hits é para todos e para todas as idades. Meu irmão, minha irmã, lembre-se de uma coisa: a religião existe para servir a Deus e não para servi-la, tá bom? Temos que fazer a vontade do Pai conforme as Santas Escrituras, que é a palavra do próprio Deus, o Todo-Poderoso. É o nosso alimento diário, amém? Vamos ouvir agora uma cantora muito abençoada. Ela é uma pessoa no qual tive a oportunidade de fazer amizade e, inclusive, seu ministério é respaldado pelas orações do ministério da cantora Aline Barros. Eu estou falando de Tereza Ruas, Pra Te Exaltar, música nova. Vai lá para Viviane Ribeiro, não mencionou aqui a sua cidade, mas recebe aí o nosso alô. E também para Vitória Mariana, de Votuporanga. Gospel Hits. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Oh, Só as melhores, só as melhores. Fazer ser Senhor, fazer ser o seu nardo precioso, fazer ser o seu bálsamo sobre nós. Sobre os cansados, sobrecarregados, sobre os aflitos e amargurados, sobre os enfermos, feridos de alma, faz descer o nardo, faz descer o nardo. Sobre os que choram, os abandonados, sobre os cativos, sobre o solitário, sobre o fracassado, o dilacerado, faz descer o nar. Pra desce sobre nós, Senhor. Desce com o teu unguento, desce com o teu bálsamo. Louvor aqui do Trazendo a Arca, o Nardo. Antes do lançamento do Diante do Trono, creio. Mais uma vez, quero convidar a todos os ouvintes do programa de Deus, o Gospel Hits, a participar, tá bom? Basta acessar a nossa página no Facebook, é muito simples. Vamos lá, deixa eu ensinar você aí. Pesquise lá na barrinha, lá em cima no seu Face, por Rede Gospel Hits. Depois você vai curtir a nossa página. Não é aquele sistema, conforme eu falei no bloco anterior, que adiciona, mas curtir. Depois, consequentemente, você deixa lá o seu recado para que eu possa mandar alô nos próximos programas, tá bom? Eu fico aguardando então. Se você tem e-mail, mande também ouvinte@redegospelhits.com.br. E ainda, antes da mensagem bíblica, você pode mandar aqui uma mensagem, um torpedo SMS aí do seu celular. Mande para o número 49877. Vou repetir, anote aí. 49877. Lá onde escreve a mensagem, preste atenção, tem que colocar a palavra gospel. Depois você coloca lá sua participação, seu alô, seu pedido musical. Combinado? Fico aguardando, tá certo? Beijos no coração. Opa, peraí, não acabou não. Tem a mensagem bíblica. Deus vai falar conosco. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem é A Vontade Soberana de Deus. Meu amado e minha amada, Deus não se engana e nunca falha, jamais, mesmo quando as suas instruções parecem não fazer sentido algum. Lembre-se que Ele conhece detalhes das situações que envolvem as nossas vidas que nós desconhecemos. Por isso devemos ouvir as suas instruções e confiar nele. Afinal, ele sabe exatamente o que deve ser feito e como deve ser feito. Quando a palavra do Senhor veio ao profeta Elias, ele foi ao encontro do rei Acabe e profetizou que nenhuma gota de orvalho cairia sobre a terra até o dia em que ele ordenasse as chuvas no nome de Jeová. Sabemos que a profecia se cumpriu segundo a palavra de Deus. Está lá em 1 Reis, capítulo 17. Interessante é que, depois disso, Deus disse ao profeta que se escondesse por um longo período. Aos olhos de alguns, isto poderia parecer uma perda de tempo, né? Um homem com tamanho potencial, sentado à beira de um rio, sendo alimentado por corvos, parecia um desperdício, né? Não só de tempo, mas de talento e oportunidade. Olha, o que podemos aprender nisso é que Deus estava ensinando o seu servo a confiar e a depender dele exclusivamente. O desafio que estava por vir no Monte Carmelo e depois da grande vitória seria muito mais difícil. Contudo, aquilo que o Senhor lhe ensinou, houve um momento em que Elias desejou morrer, exatamente por não compreender o que Deus estava fazendo. Pela primeira vez, ele decidiu agir sem ouvir a instrução clara do Senhor e acabou deprimido dentro de uma caverna até que o Senhor o despertou e o desafiou a prosseguir. Está lá em 1 Reis, capítulo 19. Seja sensível ao comando do Espírito Santo e declare com inteireza de coração: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Isaías 64, 8. Meu amado e minha amada, seja dependente de Deus, não das coisas mundanas, das coisas materiais. Porque você, sendo totalmente dependente de Deus, por mais que você caia, né, tropece na primeira pedra, o levantar será de Deus. Ele vai te levantar. Você pode perder uma batalha, mas não perde a guerra. Deus nunca perdeu uma guerra e nunca há de perder. Seja dependente de Deus, sua vida será outra. Ei, seja dependente de Deus e sua vida e seus caminhos, sua família, sua convivência social terá um rumo abençoadíssimo. Fique na paz do Rei Jesus. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.